Salvador, SAM 3894, passando 170 para 150. Boa noite, SAM 3894, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Identificou, chegada Mari, desça para o 060, SAM 3894. Não dá presença, está autorizado, ok? A encurtar direto. Aquele que dá presença está autorizado em cortar direto para o CAB, o guardião 07. Negativo, dá presença, o senhor chama o controle, mantendo o corredor axé para coordenar com o mesmo direto CAB, ok? Ciente, vai coordenar com o controle para posterior do CT CAB. Trip 9424, seu Solos 21, 1219. 219. Salvador, é o Trip 9424, boa noite. 4, livre da colagem no 0, vento 030 graus, 03 nós. Fala, Trip 9424. Tá de Salvador pro CAB, agora atingiu a linha do litoral por 507. Mantenha o litoral, guardião 07, informe prosseguindo para o CAB. Vai, mantenha o litoral e, quando autorizado, prossegue direto para o CAB, guardião 07. Ok, Trip 9424, chame o 1219 agora, ok? Chamamos várias vezes e negativo. Ah, tá, tudo bem então. A recepção tá bom. Posição 2, a gente vai iniciar, informará para o táxi, mono 8. Solo, Trip 9424. 942 táxi 4, táxi via Juliette, corrigindo, táxi via Kilo, parte 3, não temos a posição informada aqui. Kilo, parte 3, ou Trip 9424. Solo, gol 925. Autorizado, prosseguir direto CAB, informo que temos um Charlie 25 Bravo, dentro de mais 2 minutos vai estabilizar no localizador. Gente, o guardião da presente agora está com o produto CAB. O 059 no 4 decolou os 23, chame o controle 120 decimal 80. Chama 28 decimal 120 decimal 8. 59 no 1925. Ok, senhor tem alguma. Nós temos informação da empresa da DLA para 2130. O senhor recebe essa DLA, confirma? Verificando aqui no sistema, aguarde. Ok, nós estamos na escuta aí, se tiver uma nova autorização, estamos na escuta aqui. Cinco, pode informar se essa DLA foi enviada a partir daqui de Salvador? Normalmente essa DLA vem da central de São Paulo. Ok, ciente. Não temos aqui no sistema ainda não, só temos aquela para 2040 realmente. Positivo, obrigado. Vamos verificar aqui junto à empresa. Victor 567, saída prevista Arbor, Elefa ou Rito para Brasília, guarde cópia. Cópia pela 367. Cinco nove no quatro na escuta da torre. na escuta. Afirmativo, chamando os controles. 1208, por gentileza. Chamando 208, ciclo 1-4. Força aérea 5914. Oi, Força aérea 5914. Só que o seu transponder para 5007, suba para o nível 210 na saída Momo. 5007 na saída Momo, sobe para 210 PS. 3 horas e 5 e tem 170 a bordo. 170? 170. Vicente, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1 na noite decimal 6. Ilha para o externo, completa a aproximação e chame a Torre 118 decimal 6. 86, bom, obrigado. Botan 3603, passou e táxi. Autorizado, final do procedimento, desça para 2000 pés, o TAN 3603, informe no localizador. Vai ser mais estabilizado. TAN 3894, está reautorizado via para 2000, o ajuste no 016, informe estabilizado. Autorizado via para 2000, ajuste no 016, vai botar estabilizado para 3894. Salvador, boa noite, Gol 956, ponto espera, tudo zero, pronto. Boa noite, 56, mantenha o ponto espera. Mantenha, 856. Linha 56, a linha mantém no 0. A linha mantém na 1 no 0, voo no 856. Nova Passa, Solas 30, direito no 219. Direita 219, mais Papa Papa, obrigado. Aproximação, chame a Torre 118, decimal 6. Obrigado. noite, o TAM 3603. TAM 3603, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando. Boa noite, 56 livre, decolagem 10, vento variável 4 nós. Batista ambiente, livre decolagem, boa noite. É, solicitação do centro para coordenar todos os voos para Fortaleza com o centro devido a Fortaleza estar abaixo dos mínimos. Pode informar sua alternativa? Gente, aguarde, vamos coordenar com o centro. Paulo, papapapá, bike papapapá, livrou na eco para aerostar. Gente, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, mais papapá. Tá 3567, pronto para cópia? Cópia para 3. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída Arbor, Elefa, Ofito. Decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5053, coteja. 3603, livre pouso 10, vento variável 3 nós. Ok, 03, obrigado. Boa noite, 56, decolou 32, chame o controle 120, decimal 80. 2080, boa noite. Ando 5053. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Opa. 97, aguarde para o pushback. Salvador, boa noite, 9425. 9425, prossiga. Autorização, Vitória da Conquista. Gente, o seu plano era para 2030, confirme se foi realizado DLA. Tenho muita esperança que tenham feito sim, não posso responder ainda, vou entrar em contato com a companhia. Vamos verificar também aqui no sistema. 2, Gono, 8, 56. Boa noite, Gono, 8, 56, contato radar, suba para o nível 390, saída pouca. Sobe para o 390, perfil da saída pouca, Gono, 8, 56. Está 3894, completa aproximação, chame a torre, 118, decimal meio. 118, decimal meio, está 38, mais 4. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Juliette, papapá, papapá, táxi via Juliette, bate principal. Na Lima, chame torre 118, decimal 6 para prosseguir. 3894, estabilizado na IRS. São 3894, continue a aproximação, aguarde a pista livre, informe pista molhada, reporte baixado e travado. Ciente, está aguardando pista livre, abaixada de travada, tá 38 mais 4. Ok. Prossiga, Joker 20. 34, direito, 1219. 319, 3603. Temos inclusive as alternativas, então estamos de mãos amarradas, temos que falar com o centro. Aguarde, estamos tentando contato. Salve Salvador, TAM 3603, 7 portão 10. 3567, aguarde para o pushback. Vai escutar, TAM 3567. TAM 3603, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3603. Salvador, trip 9425 novamente. Prossiga 9425. Informação do setor competente nos diz que a DLA foi feita para 21.000. Gente, estamos procurando aqui no sistema, aguarde. Agradeço imensamente, gentileza. E sim, poderia informar se a DLA foi feita a partir daqui de Salvador? Eu apostaria aqui de Campinas. Gente. 320, já obtivemos sua autorização, copia. Fortaleza, nível 210, saída Momo, após Paulo Afonso. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5137, coteja. Frequência do controle 120, decimal 8. Planejamento correto, está autorizado acionamento, chama para o táxi. Então, 3603, táxi via Juliette, portão meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 3603. Paulo Salvador, é o Xenero 6259. 6259, prossiga. Por gentileza, nível de voo 3620, São Paulo, Guarulhos. Cliente autorizado, Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Eole da Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5103, coteja. Autorizado nível de voo 3620 para São Paulo, da Eole da Bridge, decola da 10. Temos aqui nossa rota pela Perzulu 10, Bridge, e depois da Perzulu 16. Decola, chama 120 decimal 8 e transponder 5103 para o Xenero 6259. 6259, correto, a saída da Euleda Bridge, em Bridge já intercepta pelo Lula no 6, chama para prospeccionamento. Sim, o Xenero 6256. Solo Salvador, o TAN 3894 de Boa Prisa na sua escuta. 3894, táxi via Alfa, é partente da Juliette. Via Alfa, vai parar antes da Juliette, TAN 3894. TAN 3603, queria desculpar, após a aeronave no pushback, levar para o PAT 3, segue via Juliette, portão meia dúzia. Afirmativa, após a aeronave, Juliette do meia dúzia, 3603. Alô, teria um chamado para o TAN 3507? Está autorizado, 3567, chame para o táxi. Ok, grato, autorizado para 3567. Paulo, Moro 940, boa noite, autorização Guarulhos. Confirme o gol para Guarulhos. Moro 940. Saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge. Salve Salvador, boa noite, é o gol 1273, centro de informação Victor, autorização com fim. Chama Recife 12545, alternando 12685. Gol no meio no 2, autorizado a final de LS, desça para 2000 pés, o ajuste chama 0 no meio. Estado no 0 no meio, descendo para 2000 pés, gol 1612, autorizado em LS. Siga, Guardião 07. 5 na escuta. 19, pode ligar? 1925 para Brasília, na escuta. Transferência de comunicações. 07. Gente, 225 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Torreão, na noite decimal 6, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 386. Alô, Salvador, boa noite, é o Tripe 5495. 5495, prossiga. Tá, sente da informação Victor para Ilhéus. Sente, informa o nível pretendido. Seu nível que estiver no repetitivo, senhor. No repetitivo nós temos o nível visual, devido à forma como é cadastrado, o seu plano é Yankee, o nível inicial deveria ser o instrumento, mas para nós acaba vindo o final, que é o visual, então poderia informar o nível inicial pretendido? Sim, seu momento. Solo, TAN 3894, está antes da Juliette. Gente, o 3894 894, seu portão é o 11, mantenha a posição, aguarde, tem aeronave que vai sair no táxi, no, sair no táxi da, do setor de trás do pátio. Está aguardando a Juliette, o 3894. Já reparo, 4206 na 8 para pushback, Sananel. 4206, aguarde, será o próximo setor para pushback. Sim. Solo, Chanel 6259, box número 4, pushback acionar. 59, aguarde, temos aeronave no setor de trás do pátio que vai passar no táxi. Na sua escuta. Tá, 3567, táxi, o PAB de 137, autonomia de 4 horas e 5, alternativa confirma. 7137 a bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via Índia e Alfa no ponto de espera Torre 1 no 8.6, bom voo. Ok, bate Índia Alfa, ponto de espera, no 0, Torre 286, 7357, boa. Azul 4206, vai aguardar para o pushback, temos aeronave para ingresso no pátio também. Pronto, 14.09. 1940, pronto para a cópia? Pronto para a nota, tá ligado. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, vai aguardar o transponder. Coteja. 360, autorizado, Upper Zulu 16, da El, Leda Bridge, 1208, agora transponder. Vamos lá, 3.4. Cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Reportará. Salvador, boa noite, Bono 567, solicita pushback e acionamento na remota 12. Aguarde, é o número 2 para pushback no setor, no 567. Guardando, 567. Solo, Trupe, 54 no 5, voltando. Prossiga. Solicita 140. 7140, aguarde, é o número 2 para a cópia. Ok, muito obrigada. 7, fala pessoas a bordo. Dois a bordo, tinha entrou no 0 no 6, livre táxi antes da intersecção, chama a torre 118 decimal 6 para o cruzamento. Nave 4, após aeronave da companhia, segue via Juliette, portão 11. Gente, após aeronave da companhia, segue Juliette para 11, da 3.294. Eu vou 1-2-7-3. Já teria nossa autorização com mim? Firmo, aguarde, estamos desenrolando aqui a situação. Tem uns 4 aeronaves hoje aguardando para o pushback, aguarde, senhor. Aguardando, 1-2-7-3. Guardião 07, seu solo aos 4-4, frequência livre. Na 3897, decolou os 4-5, chame o controle 120, decimal 80. 120, boa noite, você vai. Estimado de no máximo 2 minutos. 14-0-0-0. 6259, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Autorizado pushback, chama para o táxi 6259. 340, Leda, 3197. Torre, uma boa noite, da 3567, pronto, pode estar a pista no zero. Da 3567, a linha e decola a pista 10, vento variável 29. Gente, livre decolagem, pista no zero, da 3567. Temos, porém, o plano continua vencido e não recebemos a PLA, 9425. Ok, grato pela informação. 3, pronto para cópia? Eu pronto para cópia, 1273. Autorizado com fins, nível 360, via Pêndulo 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5124, coteja. Autorizado com fins, nível 360, Pêndulo 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, com curva direita, controle de saída 120, decimal 8, transforma 5124, algum 1273. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá, 1273. Azul 4206, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 4206. Estou no 612, completa a final do procedimento, chame a torre 186 até o meu pouso. 186, muito obrigado, uma boa noite. 4208-3567. Grato pela informação, em contato eu já estou e providenciarei. Quente. Olha, Salvador, boa noite, eu tenho 3567. Boa noite, tenho 3567, contato radar, saída área, bolso, vou para o 360. 3 vezes antes da rota 35. Cente lá no 62, nível pouso 10, vento variável 4 norte, está molhada. Cente, nível pouso, gol no 1 e 2. Deslizado nível 1040 para Ilhéus, pela Golf 677, saída da El, Leda e Léo. Recolando da 1 no 0, controle 120, decimal 13, transpondo 0263. Controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. 5, 4, 5. Oceaner 6259 para o táxi, 124 a bordo, Galeão, 4 horas de autonomia. Confiar pessoas a bordo? 124. Vicente, 124 a bordo, altímetro 10 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 18,6, ponto espera, obrigado, até já. 5415, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Quente, chama pushback acionamento, 415. Para o táxi, azul 4206, para a zona 3, autonomia 1320, a torre na terra. 193 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no 8, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto 6, mesmo 342, 062. Fono 567, coordenação com a equipe de solo, após saída do azul na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Ok, coordenação, após o colega da azul, está autorizado, vai passar para o táxi com 567.